Todo mundo já escolheu os filmes? Já. Sim. O Tim Blue tá de fora? Tim Blue não vai gravar hoje, cara. Eu vou ficar de host, infelizmente ou felizmente. Aí sabe Deus. Bom, Não, e ele tu? me chamou, falou que tava precisando de gente. Ele falou assim: ah, vai faltar Ah. alguém aí. Ele É. falou que era ele. Você está ouvindo Machine Cast. E aí, cidadãos e habitantes da Terra e de outros planetas e dimensões e afins, aqui é o Spider e hoje a gente vai trazer um assunto bem bacana aí, que é filmes, né? Você já deve ter visto pela capa aí. Só que não somente filmes, filmes uma coisa boa e uma coisa ruim. E a minha frase de inicial, antes de apresentar os meus caros amigos aqui, é a seguinte: todo mundo fala que o álcool causa a morte de muitos, mas ninguém fala quantos que nasceram por causa dele. Puta que pariu. Ok. Bom, junto aqui comigo hoje também o nosso querido Eduardo Filhote. Ô, velho, eu até tinha pensado numa frase, mas depois dessa aí fiquei humilde. Mas aproveitando que a gente vai falar de filme, né? Então todo mundo aí, pipoca e guaraná, que programa legal. Só eu e você que sei de que dá. Ô, louco. Boa, boa, boa. Nostálgicas aí. Não é? Bom, junto aqui também com a gente, pessoal, estamos o nosso famoso Alexandre Zupão. Fala, meu caro Spider, beleza? Então, cara, seguindo o conselho do Felipe Zula no outro cast, já peguei minha pipoca mega com manteiga no meio em cima, minha Coca-Cola de 1 litro e uma pequena caixa aqui de tomates podres. Vai que a gente precisa, né, cara? Então, vamos nessa. Boa, boa, boa. Essa é muito importante. Muito importante. Só quero deixar bem claro aqui então que que o Zupão é rica, né? Porque o preço que o tomate tá, ele conseguir comprar uma caixa, tá bom. Não, mas você não comprei não, cara. Eu recolhi no resto da feira mesmo, tá ligado? Ah, não, Tá então. desde sábado aqui, aquele podrão, zoado mesmo, com as Então moscas aqui. tá tudo bem. Caraca. Bom, junto também o nosso convidado especial de hoje aí, que já participou antes. Novamente, o editor dos editores aí da Podosfera, o Senhor A. Eu já achei que você ia chamar o Léo Lopes, o editor dos editores, aí vou sair e entra o Léo. Mas já que a gente tá falando de filme, vale lembrar que nos anos 80, spoiler era desejado. Caraca, era mesmo? Nossa, pior que é mesmo, cara. A turma ia no cinema esperando trailer. Era. Além disso, eu me lembro que naquela época também tinha muito aquele negócio de revista que vinha falando sobre o filme e coisa e tal. A revista vinha falando o roteiro do filme inteirinho, começo, meio, fim, o que do final deixou a entender e coisa e tal. E a gente Jesus. gostava de ler, velho, É, antes cara, de até ver. Jesus. a capa de filme era dava spoiler, né, cara? Bom, antes da gente continuar essa discussão aí, vamos chamar a nossa chamada do nosso querido patrocinador, Desert Studio. Desert Studio Produtora. Desert Studio Produtora. Os melhores jingles, offs, spots e vinhetas. As melhores vozes do Brasil. Confiança e competência. Excelência em produção de áudio. Desert Studio Produtora. Nosso intuito é fazer você crescer. Bom, já tivemos nosso recado aí. E Edu, como é que faz pro pessoal aí que chegou agora, o pessoal que quer se inteirar mais com a gente, onde que eles conseguem encontrar a gente? Então, cara, se a galera quiser aí curtir um cast bacana de filminhos aí, pode pegar seu Vale Pipoquinha lá no nosso grupo do Facebook, lá no facebook.com/groups/machines. Ou então pode ir lá pegar o Vale Refrigerante lá na página do Facebook, lá no facebook.com/machinecast. E se a galera quiser pegar aquele chocolate que nunca falta, pode passar lá na Alvanista, seguir lá o nosso perfil @machinecast. E a gente também troca umas figurinhas aí pelo Twitter, lá no nosso perfil Machine_Cast. E se a galera quiser lá debater, criticar, falar, xingar, elogiar, mandar e-mail, recado, participar da zoeira completa, pode se juntar à bagunça, à treta que nunca acaba lá no grupo do Telegram, que o link tá aí na descrição. Então, galera, tem também aquela nossa a indicação nossa de cada dia, né? Então, hoje, especialmente aí, de acordo com o tema do cast, você pode indicar o nosso podcast quando você for no cinema, cara, indica pra aquele, pro rapaz lá, o operador de caixa, quando você for comprar o ingresso do cinema ali, fala pra ele que tem um cast bacana, nostálgico, com vários assuntos legais. Ou se não, você indica pra aquele cara que quando você for comprar pipoca, quem sabe você não ganha pipoca de graça na próxima sessão aí, né, cara? Quem sabe, de repente, assim. Meu. E na fila da sessão lá, ao invés de ficar dando spoiler do filme, cara, coisa feia aí, comenta do MachineCast, fala que você ouviu um cast sobre coisas legais e coisas ruins de filmes nostálgicos e tal, você vai estar ajudando a disseminar, espalhar a boa palavra pros colegas ao redor, pra vizinhança. Caraca, Zupão multi-indicação, hein? Isso é que é jabá, hein? A galera fica disputando quem faz mais jabá em grupo de Telegram, em Facebook. O cara vai fazer jabá na fila do caixa do cinema. Aí sim é profissional. Boa, o Zupão deu um combo breaker aí agora, né? Só jogando combo breaker. Bom, é isso aí então, pessoal. Vamos falar de filmes. Como vocês estão vendo, eu estou como host hoje. Me jogaram nessa fria aí. Obrigado, Team Blue. Um abraço pra você. Né? Então, eu não sei como eu vou sair. Da pior das hipóteses, vocês vão dar mais risada. Mas então, desta forma, vamos para o casting. Uma turma muito louca. E eles vão botar pra quebrar com o gaúcho muito doido. Mas que barbaridade. Com o mineirinho muito devagar. Ah, vá pra porra. Um capixaba metaleiro. Bora gravar essa maçã, hein? O paranaense pensativo. Quem me irrita mesmo são as pessoas. E não poderia faltar o nordestino arretado. E o Nordeste é um estado só, é cacete. Juntos vão aprontar altas loucuras nesse podcast que é referência quando se trata de humor. Hoje, só aqui no MachineCast. Ok, pessoal, estamos de volta aqui e hoje vamos falar daquela nosso segundo episódio de um dos nossos episódios bem engraçados aí, que foi bastante acessado, que são os filmes. Mas não somente isso, nós vamos falar de um filme bom e um filme ruim, né? E para dar início a essa discussão aí, eu vou seguir a sugestão do nosso host Team Blue e vou fazer aqui um sorteio bem honesto. Só pra lembrar, nessa... só pra fazer as honras do Team Blue aqui. Claro, né? Claro. Tava até com saudades desses sorteios honestos do Team Blue. Sorteio honesto é um sorteio verdadeiro, né? Auditores estão aos montes aqui, né? Auditando. E eu vou sortear com o nosso primeiro convidado, o nosso primeiro participante aí, o nosso querido Eduardo. Uai, como assim? Eu nem tava no sorteio? Meu nome apareceu do nada? Ah, ele tava no sorteio sim, você que não sabe. Cara, mas tá tô vendo? Honesto quanto sorteio de Mega Sena isso aí. Tá cara. Vendo, cara? Isso é treta. Isso é certo, treta. Então antes da gente começar com as pederícias, vamos começar pelas coisas boas? Então vamos começar pelas coisas boas. Cara, o filme que eu trouxe aqui, segundo uma lista que o nosso querido amigo Zupão arrumou pra nós aí, que vai estar lá aí no post aí, você pode acompanhar também. Esse filme se reprisou 7 anos em sequência no Sessão da Tarde, então eu acredito que vocês conheçam, além do elenco do filme ser muito foda, que é o Lady Hawk, o Feitiço de Áquila. Look into my Puta merda. Isso é mitológico, viu? Ah, ó, olha aqui, ó. Tá ouvindo? Mega, palmas pra mim. Eu tenho o DVD desse filme. Ah, velho, você me zoou. DVD, comprei e já assisti algumas vezes. Cara, é muito bom esse filme, cara. Caraca, sério? Foda, cara. Sério, eu tenho o DVD dele, eu tiro foto daqui a pouco e mando pra vocês, cara. Ó, vai tá lá no, vai tá no post aí também a foto do Zupão. Cara, falando nesse filme aí, Eduardo, desculpa te cortar, mas falando nesse filme, não tem coisa mais triste do que você soltar uma referência toda empolgada e a pessoa não pegar, né? Alguém virou pra mim e falou assim, ah, porque eu tô numa vida corrida, cara, eu tô trabalhando de dia, minha esposa trabalha à noite, a gente mal tá se encontrando, aí eu fui e soltei, né? Pô, tipo o Feitiço de Áquila. Tô certo, não é esse filme mesmo, não é esse? É isso mesmo. Pois é. O cara olhou pra mim com a cara assim, não entendi nada. Eu falei, ah, que frustração de eu ter perdido frustração a referência. É aquela galera que de Feitiço só conhece Harry Potter hoje, né? E olha lá. E olha lá, cara, é isso aí. Então, cara, o Feitiço de Áquila, né, é um filme que foi lançado lá em 1985. É um filme lá de fantasia, romance e aventura, segundo a classificação dele. E foi dirigido aí por ninguém mais, ninguém menos que Richard Donner, né? Que foi, entre outras coisas, aí, responsável por Superman. Né? E o elenco do filme, cara, era todo mundo novinho na época, mas era só nego que já era foda. Tinha o Matt Broderick, né? Que todo mundo conhece aí como Ferris Bueller. O Rutger Hauer, que também é um cara talentosíssimo aí no currículo dele. A Michelle Pfeiffer, que dispensa apresentações. Tinha o Alfred Molina, que acho que o personagem recente mais famoso dele é o Dr. Octopus do Homem-Aranha 2. E cara, como esse filme era foda. A história dele, né, narrava a história de romance entre o capitão da guarda da França, o Etienne de Navarre, com uma bela mulher que se mudou da Itália, que chamava Isabi d'Anjou, né? E os dois eram muito apaixonados e tal. E a Isabi era uma mulher muito bonita que despertou a paixão também do bispo, que também despertou lá o interesse do bispo de Áquila. Só que, né, como uma bela história de romance sempre deve ter aquele cara invejoso que se não pode ficar com a mulher também arruma uma maneira de ninguém mais poder ficar com ela, o cara vai e joga uma maldição no casal. Então eles são condenados a todos os dias. O Etienne é um cavaleiro, enquanto a Isabi é um falcão. E às noites a Isabi se torna uma mulher, enquanto o Etienne se transforma num lobo negro, né? E a história do filme começa lá com o Philippe Gaston, que é o personagem do Matthew Broderick, fugindo lá da masmorra de Áquila. E quando ele foge tudo, ele tá sendo perseguido lá, o Etienne encontra ele e salva ele. Aí o Etienne se junta com o Philippe, quando descobre que o Philippe fugiu da masmorra de Áquila e tudo, porque o Etienne quer ir até a masmorra e quer matar o bispo para que a maldição seja quebrada, ou que ele morra tentando quebrar a maldição e se livre daquele tormento, né, de uma vez por todas. E aí, durante a jornada deles e coisa e tal, o Philippe, junto com, se eu não me engano, é o César, que é o amigo do Etienne, né, os dois descobrem lá uma maneira de quebrar a maldição, né, vai acontecer um eclipse dali a alguns dias no reino, e durante o eclipse, né, que vai ser o dia sem noite e a noite sem dia, se os dois se encontrarem na forma humana durante o eclipse, na frente do bispo, a maldição vai ser quebrada de uma vez por todas. Então, vai toda, né, a aventura deles, um não pode conversar com o outro, e um fala com um, fala com o outro e tal, pra convencer o casal a conseguir sobreviver e fugir do bispo e coisa e tal e tudo, até o dia do eclipse pra conseguir quebrar a maldição. E a trama do filme é essa aí, mas cara, como esse filme é legal, cara. Esse filme é bonito, cara, é muito bacana, cara, a história é muito legal, assim... Rola em clima de aventura e romance. É muito bonito, cara, esse filme, cara. É muito legal, cara. É curioso que com essa onda de Netflix e de muita coisa nova sendo lançada, mas também muita coisa antiga sendo resgatada, estando acessível e disponível, esse dia eu tava pensando assim, pô, cara, eu vou caçar uns filmes antigos pra eu rever. E deve ter umas duas semanas isso. Dentre eles, eu lembrei desse filme. Só que, assim, eu tava no caminho do serviço pro hotel e Chegou lá, eu acabei esquecendo, fui editar. Mas esse filme foi um dos que me veio à memória. Falei assim, pô, filmes que valeriam a pena rever, entendeu? E esse foi um deles. Caraca, eu vou ser bem honesto pra vocês, acho que faz... Sei lá, desde quando eu passava na sessão da tarde que eu não vejo o Tis Gakla, cara. Eu lembro muito pouco da história, assim, mas eu lembro o que você falou aí é bem verdade, Zupão. É um filme muito bonito, assim. É, cara, é muita história bonita, cara. E, ó, pode assistir sem medo, cara. Sem medo. É, ele tá tranquilo pra assistir até hoje, né? É, tranquilo. Ele até hoje é um filme bem atual. Os gráficos. Os efeitos visuais do filme, eles não são datados, cara. Não é aquele chroma key vagabundo, sabe? É aquele negócio bem feito. Tem uma cena do filme que vai estar rolando um crepúsculo, né? Não sei se é uma aurora ou se é um crepúsculo. Eu sei que tá rolando aquela transição da noite pro dia, do dia pra noite, assim, tal. Então, é justamente o momento que mostra a transformação. Mostra o Etienne, mostra a Isabice virando, deixando de ser falcão e virando mulher. É da noite pro dia. Aí o Etienne encontra com ela, os dois têm, tipo assim, alguns segundos que eles se veem, assim, e o Etienne já vira o lobo logo em seguida, saca? Cara, e o efeito dessa cena, assim, a luz de fundo, só a sombra dos dois, assim, aparecendo, e o negócio... Nossa, cara, é de chorar a cena, cara, aquela musiquinha. É, muito foda mesmo, cara, lembrei dessa cena. Nossa. Aí, muito foda, cara. Cara, eu não sei se um desses filmes vai estar na lista de alguém aí, mas, e dentre eles, Feitiço de Áquila, Lagoa Azul, Curtindo a Vida Doidada, ele tava numa cartilha, assim, numa tabela de filmes alternados, né? Essa semana vai ter um desses, com certeza. É tipo isso. Depois eu vou pedir pro Team Blue deixar no post aí a lista que o Edu comentou. Eu tava dando uma pesquisada aqui, eu achei, cara, um site tipo formato de Wikipedia, assim, que tem a lista de todos os filmes que passaram na Sessão da Tarde, desde lá dos anos 80 até 2016, cara. Tem a data e o filme. Caramba. É uma puta de uma lista absurda aqui. Eu fui pesquisando pro cast, eu fui dando uma passeada com os olhos, assim, nos filmes aqui, né, cara? Esses filmes que o senhor falou, cara, e alguns outros, você vê, assim, constantemente o filme aparecendo aqui, eles, cara, se repetem várias vezes. É. Putz. Cara, e tinha assim, por exemplo, igual Férias Vinha Trapalhões. Aí, determinada época do ano era destinada a determinados filmes, isso era uma regra. É, exatamente. Hoje eu não sei como é que funciona uma Sessão da Tarde mais. Mas teve uma época que era assim, era... Chegava, era tudo temático. Mês de junho, por exemplo, que tem o Dia dos Namorados, e entrar um filme como Lagoa Azul, Feitiço de Áquila, fora outros períodos, né? Férias vinha Curtindo a Vida Doidado e Trapalhões, e uma série de outros filmes que iam alterando. Férias era só comédia. Só comédia. É, era bem isso. E era, essa lista era frequente, né? Porque ela ficava rodando na Rede Globo, né? O tempo inteiro, né? Sim, tinha uns filmes tapa-buraco, né, velho? Ah, porque vai, passa um novo, pô, não tem filme novo, taca o buraco. Aí vai, passa um outro, eu não sei o que, tapa o buraco. Aí usavam um deles, velho. Mas a grande verdade também, que a gente faz, de certa forma, um tom de crítica, assim, que passava muito, mas eles, se desde sempre, mesmo com menos tecnologia, tiveram controle sobre a audiência, né? Mesmo que em menor escala. Eles sabiam qual filme que dava mais. Porque isso tudo é um comércio, né? Ah, sim. Pra vender a propaganda. Exatamente, aquele espaço daquilo ali é caro. Aí, ó, amanhã vamos passar Lagoa Azul, então corre atrás da galera aqui pra vender espaço. Aí sempre tinha aquele negócio assim, ia passar Lagoa Azul, passava mais propaganda tipo do Boticário, desses negócios assim de perfumaria, de presente pra namorada, essas coisas. Ia passar um filme de aventura, por exemplo, de ação, aí passava mais coisa de roupa, de moda, praia, não sei o que, band-aid, pomada também, né, porque... É, aí tinha umas coisas assim, saca, velho, já era tipo umas propaganda casadinha com o negócio do filme. Recomendadíssimo então aí, né, Edu, acho que endossado por todo mundo, né? Nossa, cara. Com certeza. Filme 100% foda. muito bem, bacana, grande lembrança aí. Bom, então, seguindo a minha sequência aqui no sorteio auditado, né? Honesto. Honesto, auditado, verdadeiro, verídico, né? Eu vou chamar o nosso convidado aí, então, o nosso querido senhor A. Sou eu. Muito bem, senhor A. O que você traz pra nós aí de filme bom? Cara, você sabe que filme bom é o seguinte: meu filme, minhas regras, né? Minha lista, minhas regras. Eu não saberia dizer, mesmo porque igual eu brinquei com o Tim Blue hoje, quando ele me fez o convite. Cara, eu não sou tão cinéfilo assim a ponto de poder falar tão tanto assim sobre filmes, né? Aí ele falou: não, não esquenta a cabeça, não, tá um filme bom, um filme ruim, você vai falar sobre ele. Eu falei: ok, vamos lá. Aí eu fui revirar meus arquivos de lembrança aqui, minha memória, em busca de um filme que eu gostei muito. Aí lembrei um, lembrei outro, alguns muito clichês. O Tim Blue ainda me deu uma lista de filmes imexíveis. Falei: aqui você não mexe, esses aqui você não fale. Aí eu falei: beleza. Eu lembrei de um filme que eu gostei muito na época, que foi A Balada do Pistoleiro. Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. Pa mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra. Nossa, me gusta cantar. Nossa, mãe, velho. Caraca, esse filme. Eu vou ter que lembrar disso aí, cara. Pera aí. Aplausos de pé, senhora. Com Antônio Bandeiras. Aplausos de pé. Ai, ai, ai, ai. Ai, meu amor. Cara, se o filme fosse ruim, se aquela entrada, aquela abertura do filme já pagava o ingresso, entendeu? Aquela cena do bar, ele o filme vem meio que de uma lenda ou de um conto mexicano, que é dos mariachis, né? Sempre três mariachis, três tocadores de violão ou viola mexicana, não sei qual que seria o nome brasileiro daquilo. E eles tocando num bar, aí de repente uma moça de um bar, ou uma prostituta, não sei qual que era o ambiente, ela começa a ser atacada por um meio que um cowboy. O filme é bem em cena meio faroeste. Aí o cara começa a brigar com a moça e discutir, o cara chega a quebrar uma garrafa, pega a moça pelo cabelo ou pelo pescoço, não me lembro. Aí o cara continua tocando uma música até empolgante, essa música que o Eduardo fez um trechinho aí. Ele sobe no balcão, vai andando até o cara. Na hora que o cara vê que ele tá em cima do balcão, que o cara desvia a atenção da moça pra ele assim, ele com o braço do violão dá uma no queixo do cara, mais ou menos, que apaga o cara. Só essa cena aí já apaga o filme todo. Esse filme eu gostei muito dele pelo seguinte: ele veio na época, pelo menos na minha memória, ele veio quebrar uma série de filmes que tava ficando muito... É como hoje, né, cara? Assim, você entra hoje, por exemplo, que você pega muito filme, vou chamar de filme fantástico, né? Que seja de Harry Potter, a Senhor dos Anéis, esse tipo de filme assim. Na época tinha muitos filmes, não vou lembrar exatamente o gênero, mas acho que o gênero ação predominava. Esse foi um filme de ação, só que com uma pegada meio de faroeste, uma pegada se decorrer no interior do México. O cara chega numa cidadezinha em busca de vingança, atrás, se não me engano, de um traficante. E no filme conta com Antônio Bandeiras, Salma Hayek, se não me engano ela não era nem tão conhecida na época, né? Eu acho que esse é o filme que lançou ela, me parece. Também acho, assim, eu não acompanho tanto. Steve Buscemi, que sempre é impagável as participações dele. Quentin Tarantino tá no filme. Eu não lembro se ele é o diretor, cara. Ele é produtor. Ele é produtor, né? Isso. E o Danny Trejo, ele faz um vilãozão, que é o que vai atrás do Antônio Bandeiras, que ele é um atirador de facas, dentre outras coisas, né? Ele usa uma faquinha característica, né, que propicia o arremesso. Cara, e esse filme veio quebrando essa série e me chamou muita atenção na época. Tanto é que eu vi esse filme na época, mesmo ele não reprisando tanto. Se não me engano, cara, eu acho que ele não passou na Globo. Alguém me corrige? Eu creio que ele passou na Band. Eu também acho que ele passou na Band. Eu não lembro dele da Globo. Não lembro. Podemos tirar essa prova já. Na sessão da tarde, pelo menos, não. A Band, se não me engano, tinha o Terça Sem Lei. E acho que ele passou num desses Terças Sem Lei também, que ele, por ser um filme que até cinema é só filme de faroeste. Cara, mas foi um filme que eu gostei muito na época, né? E tinha umas cenas de... Eles mesclaram bem as coisas. Eram as cenas do violão, o cara tocando. As cenas de ação eram muito boas. Boas, assim. Aquelas cenas do cara correndo com o vento nos cabelos e a explosão atrás. Bem clichê de filme de ação. Tem um fato que tem que ser mencionado é que esse filme ele é anterior ao Matrix. Então, o que que acontece? Não tinha aquele negócio bullet time, aqueles efeitos visuais de ação, aquela ação totalmente lógica. Os filmes de ação da época eram aqueles filmes do Schwarzenegger, do Bruce Willis, do Stallone. Você tinha aquele cara fodão, que o cara é bom de briga, bom de tiro e coisa e tal, mas o cara não é inumano. O cara não faz nada sobre-humano. Uhum. Tem uma cena do bar, bem dentro disso aí que você tá falando, que é ele e um outro cara que tá atrás dele também, que não é o Danny Trejo ainda. E aí os caras têm uma boa briga, aí os caras começam, aí acho que se espalha as armas, aí os caras começam a ir atrás de armas pra tirar um no outro. Aí eles pegam as armas sempre, acho que descarregadas, se não me engano. Você lembra dessa parte? Cara, tá me vindo à memória, mas eu não sei se é a mesma cena que eu tô lembrando. Não, perdão, eu posso estar enganado. Acho que é ele com a mulher ainda. Que até eles pegam a arma, apontam um pro outro, a arma tá descarregada. Cara, o filme, ele é muito bacana. O Antônio Bandeiras, nesse filme, ele fez o... Na minha opinião, fecal, entendeu? Assim, eu sou péssimo pra falar assim, o cara é um excelente ator. O cara me ganhou nesse filme, entendeu? Assim, eu gostei da atuação dele. Mesmo que canastrona, mas porque igual o Edu falou, e a proposta do filme era ser canastrão. Era ser um conto de uma fábula de ação. Cara, eu vi o trailer rapidamente aqui. É, eu comprei o filme também, cara. Aparece uma... Caraca, aparece uma... Dono do cinema, então. Não, pô. Zupão comprou e nem lembra. Não, eu não comprei o filme. O filme me ganhou. Mas vamos melhorar isso aqui. Ah, muito bem, muito bem. Tem uma cena aqui que aparece uma Tommy Gun. E tem essa caixa desse violão que o Edu falou. Tem uma cena no trailer, tá? Que o cara pega essa caixa desse violão, coloca meio que em cima do ombro, assim, pra dar um tiro. Lança foguete. Cara, sensacional isso, velho. Velho, é porque tem uma cena no filme que é o encontro dos mariachis, sabe? Que tá rolando a guerra. Nessa hora já tá rolando a guerra. Os caras já partiram pro tudo ou nada. Aí o Antônio Bandeiras tá indo pro negócio e fala: ó, preciso de reforço. Aí na hora que ele, tipo assim, você pensa, não, fudeu, velho, o cara vai morrer. Do nada você vê explosão, o nego morrendo, não sei o que, assim, a câmera daquele, tipo, o bom, o mal e o feio, aquele... Daquela musiquinha assim, só aparece dois mariachis andando, com a maletinha na mão, assim, não sei o que. Aí aquela ceninha, os três conversam e tudo, beleza, vamos pro pau. Ou, os dois colocam o negócio nas costas, o Antônio Bandeira sai correndo, os dois colocam o negócio nas costas. O de um vira uma metralhadora, o do outro vira uma escopeta com um monte de negócio. Cara, velho, e começa a matança. Mas o negócio é sensacional, velho. É compromisso. É, tipo, praticamente inaugurou o gênero, né? Que ficou conhecido aí como o Grindhouse, né? Que é a linha do Kill Bill, do Planeta Terror... Uhum. A continuação da Balada do Pistoleiro, que é o Era Uma Vez no México. São essas, né, fábulas de ação com compromisso zero com a realidade, cara. O negócio é você contar uma boa história de ação. Tem um que, cara, eu tentei assistir também, nem a gente vai estar falando em um bom e um ruim, não tá na minha lista dos ruins, eu vou só mencionar aqui, que não me comprou tanto igual a Balada do Pistoleiro, que foi o El Mariachi. Que esse é o original. É o original. Só que, assim, eu achei ele... Faltou nele justamente a fábula... A parte fabulosa da ação, né? Eu lembro que eu assisti, assim, eu achei ele bem mais xoxo, assim, bem mais... Ele já é aquela pegada realista da ação, né? Já foca mais no romance, no cara querer a vingança e tal. A mão do Tarantino no negócio... Porque o Tarantino é louco. Ele é depravado. É. A mãozinha dele ali no filme é que fez essa diferença toda, velho. É sangue em excesso, tiro em excesso, nego morrendo em excesso, frase de efeito em momento correto, a música casando com as cenas de ação, assim, igual uma valsa, saca, em perfeita harmonia. O final dele é que, se eu não me engano, o final dele, isso aí na minha opinião de novo, o final dele pra mim é meio que o Bill, entendeu? Aquela parte, chega lá e aquela morte assim, meia... Meio meh, né? É. Que é o do cara lá, o cara de branco, que é o segundo, a fonte irrefutável de conhecimento chamado Wikipedia, é o Bucho, que era o traficante, né? Que ele tá atrás dele. Eu achei que faltou, assim, um quê de espetacular, né, no final. Mas não é que seja, não é que foi um final ruim. Só que acho que, assim, você cria tanta expectativa no decorrer do filme, aí chega no final, corre esse risco de, às vezes, um final comum, um final bom, deixar você com um gostinho de que queria mais. Mas eu já vejo isso, que foi aquele caso, assim, a construção do herói, saca, velho? Que o filme já começa te deixando claro, assim, ó, o vilão é intocável. E o herói é tipo assim, é bom, mas não consegue chegar lá, não. E o cara, tipo assim, velho, todo aquele ritmo frenético do filme, todo aquele desenvolvimento, tudo que ele é obrigado a fazer e tudo, tipo, molda ele pra chegar naquele momento e ser justamente o oposto. Já virar e falar, ó, agora é você que não consegue mais tocar em mim. Sabe o que que acontece bem, já que você deu essa explicação, aí me veio uma luz aqui? Eu hoje nem tanto, né, até já comentei isso uma vez com o Team Blue, mas já fui mais jogador, já fui mais... Hoje em dia o que se chama de gamer, né? O que que acontece? Começa, você vai no decorrer do filme, o cara enfrenta um, enfrenta um outro fodão, enfrenta o Danny Trejo, e isso vai crescendo. Aí você cria expectativa do chefão, entendeu? É. Quase meio que videogame, você fala assim, nossa, agora você é um chefão. Como é que esse cara vai enfrentar esse cara agora? É, eu ia comentar que a construção do filme é exatamente isso, né? Você tem uma construção e uma evolução, assim, que você vai criando uma expectativa junto, né? Uhum. O filme vai ficando bom e você vai se envolvendo de um jeito que daí você pensa, caraca, o final vai ser um troço mega ultra espetacular. E não é que o final seja ruim, mas ele não acompanha toda a expectativa que você vinha tendo durante o filme, né? Exato. Mas é um mega clássico aí, senhorá. Fica aí a minha recomendação. É, será que tem Netflix aí, cara? Você chegou a ver, senhorá? Eu creio que cara, não tem. Cara, não lembro, acho que não. Me parece que tem o El Mariachi. Isso aí acho que eu vi do Netflix passeando lá. Bom, vamos dar sequência aqui então. É, seguindo aí, né, todas as auditorias, né, normas internacionais de sorteio e tudo mais, eu vou chamar o nosso amigo Zupão. Então, galera, eu vou puxar um filme aqui que eu curti muito, assisti 400 mil vezes, tá aqui o DVD na minha mão, pode ser um pouco clichê, mas enfim, não tava na lista de proibidos do Team Blue, então lá vai, que é Os Goonies. Caralho! Pera aí! Porra. Tá querendo morrer? Pô, você apelou? Quem? Apelou, perdeu, hein, Zupão? Uai! Ah, cara, assim... Caraca! Eu tenho outro mainstream aqui, tem outro que era mais ou menos, mas não, aí assim... Não, essa foi uma excelente escolha, cara. Pô, tá bom. Ué, cara. Mandar nele mesmo, cara. Você trouxe lá o filme, tipo, velho... É, quando se fala, assim, filme de criança, a primeira coisa que se vê na cabeça é Os Goonies. Os Goonies, cara. Eu tinha, na época, era época de videocassete, né, cara? Então minha tia gravou ele pra mim em videocassete, né, em fita VHS. E eu assisti isso aqui com meu irmão, cara, trocentas vezes, mano. A gente decorava a fala do filme, sequências e sabia tudo. Era muito bom, cara, muito bom. Aquele espírito de quando você é criança ali, aquele lance da aventura, de olhar o mapa do tesouro, ir atrás do tesouro. Puta, como é legal esse filme, cara. Sensacional, velho. Você falou de decorar falas e eu lembro de uma fala só. Ah, eu já até sei qual é. Chocolate. Cara, eu não decoro nada. Falas, com exceção do chocolate, eu não decoro nomes. Mas os Goonies, ele cai bem parecido nessa questão dos filmes anteriores, que, que são filmes que trazem uma pegada de ação. E uma ação sempre diferenciada, né? Você vê que o do Eduardo trazia o romance proibido, né? Eu trouxe a Balada do Pistoleiro com meio que uma pegada faroeste. Os Goonies traziam essa aventura infanto-juvenil, que era aquilo que você queria viver, entendeu? Você via um filme... Cara. E hoje eu acredito que não, cara, mas assim, mesmo porque a informação é muito rápida, eu vejo aqui em casa, por exemplo, que eu tenho duas crianças, elas ainda não assistem filme, mas assistem desenho, e vão vendo assim, um atrás do outro, entendeu? E é muito rápido, e muda de gosto muito rápido, ó, hoje eu gosto desse, amanhã eu gosto daquele, e já trocou. Nessa época não, você via um filme, aquilo te levava pra rua ou pras brincadeiras com aquele espírito daquele filme. Exato, você via um cara. Filme do Bruce Lee, você via um filme de alguma coisa assim, você saía fazendo mil acrobacias, e os Goonies trazia aquela questão de vários fatores. Aventura, tinha um guri lá que era o inventor, tinha um outro que era o comilão. É, você tinha os personagens ali e hora ou outra você se identificava com um ou com outro, né, cara? E é o que você queria fazer, né, cara? Quando você era pequeno, né, meu? Com a galera. Quando assim. Você não se identificava com o melhor, alguém identificava pra você, né? E você sempre se identificava com o inventor e tal, o cara... Não, você é o gordinho comilão. Você parece aquele gordinho comilão, é verdade. Ai, cara. Nossa, esse filme também passou muitas vezes aí e era bem bacana justamente por essa questão de... identificação, né? A gente que assistia quando era criança, era um filme de crianças, né? Sim. Então, os heróis eram crianças, então a automática identificação já começava aí, já. Eu acho... os vilões do filme, eles são meio atrapalhados, assim, cara, então ele é um filme bem limpo pra poder todo mundo assistir, assim, que é aquela coisa bem, bem família, assim, não tem violência nem nada, assim, tem uma pegada de aventura do começo ao final. Você assiste, você quer assistir de novo. Puta, é muito alegre, é muito legal, filme muito bacana. Cara, e tirando o cara que for rabugento, ele vai agradar todo mundo. Sim, com certeza, cara. Por essas características aí. Você vê muito o que os Goonies ensinou, sabe, velho? Aquela coisa de que a fábula da aventura infanto-juvenil, ela tem sempre aquele conto da superação da amizade, superação das diferenças de cada um. Você venceu seus medos e coisa e tal. E você vê isso nos Goonies, assim, de forma muito, muito bem desenhada, saca, cara? Você vê ali que a amizade entre os personagens, eles não deixam de se fazer bullying, saca? Só por serem Sim. amigos. É. Mas você vê que isso cresce com eles de forma que eles usam isso como uma ferramenta pra fazerem eles mesmos ficarem mais fortes, saca, cara? Eles usam tipo assim, eu sou seu amigo, então eu posso te apontar o que você acha que você tem de defeito pra você melhorar e você consertar e ficar mais forte. Saca? Igual na hora do gordinho com o slot. Que o pessoal começa a falar com ele, não sei o que, ele era o mais medroso, né? Uhum. O pessoal começa a falar com ele, não, que não sei o que você é muito galinha, não sei o que, você é medroso e tal. Você vai ter que ficar com ele e tudo. E no final... quem vira o amigo do slot e consegue fazer o slot ficar do lado deles e tudo é o gordinho. É o gordinho. Saca? E na real, cara, o gordinho é o personagem mais legal do filme, cara. Assim, mais engraçadinho, mais bacana. Não é, velho? Ele é o alívio. Ele e o slot são os que marcam, né? Porque assim, aliás, pra mim, o que marca é ele, o gordinho, o slot e a mãe, a chefona lá, com a cara dela de malvadona, assim. Eu sempre tenho aquela cara dela, assim, na memória. Mas igual, por exemplo, o garoto lá, que é o... realmente o principal, né? Que ele vai atrás lá do pirata, do Willy Caolho, e ele que Eu não lembro da cara dele, eu não lembro quem que é o garoto. Ah, mas eu você lembro vai lembrar. A história ainda, né? O nome do personagem é Mickey Walsh. O ator que faz ele é o Sean Astin, que é o mesmo que fez o Sam lá do Senhor dos Anéis. Ah, tá. O Sam é o Hobbit, é o companheiro do Frodo. É o Entendi. Sam, cara? Caraca, é olha ele, aí, é mesmo, é velho. O Sam, é o Sean Astin. Nossa, cara, nunca ia imaginar. Também não. É, cara. Ele era muito novinho, cara. É, muito novinho, cara. Ele não falava ainda assim, Mr. Frodo. Sabe que é outra coisa que colabora também pra não associar tanto? Porque tanto o Frodo como o outro, eles não passam pra gente muito uma característica de idade. Por ser um personagem caricato, um personagem... Caricato, mas um personagem... É, meio de fantasia. De fala, fantasia é. E caracterizado, né? Por exemplo, eles são anões, não é isso? Eles são... Hobbit. São hobbits. Aí você não consegue, igual, por exemplo, o outro lá, que é o tio deles, não é isso? O Bilbo. É o tio do Frodo, é. Porque, por exemplo, você vê que ele é um cara mais velho, mas aí você não consegue, por ser um personagem de fantasia, você fala assim, pô, esse aqui pode ser centenário. Você não consegue trazer pra realidade. Ah, deve ter uns 40, deve ter uns 30 e poucos anos. Você já não associa. Aí fica mais difícil você associar que aquele cara era um garoto que fez um filme dos anos 80. Pois é, cara. Mas tem muitos casos assim, cara. Aqui nos Goonies eu acho que o personagem do Mickey é o único que... Assim, que tá nativo até hoje, fez uma porrada de filme aí que é bem conhecido. Assim, os outros eu não lembro não. Mas tem outros filmes que se a gente for dar uma visitada assim... Você não fala que aquela criancinha naquele filme que você gostava, que você assistia na Sessão da Tarde, é o ator mega foda de hoje aí, cara. É. Vídeo Frodo que aparecia lá no De Volta pro Futuro 2, né? Cara, eu nem lembro dele no De Volta pro Futuro, velho. Sério? Não lembro, tem que puxar a cena aqui, que eu não lembro. Caraca. De quem? Do Frodo, do De Volta pro Futuro 2. Na hora que ele chega no futuro, que ele vai jogar fliperama, isso, o Frodo jogando fliperama. É, isso mesmo. É verdade. Puta, eu não lembro da cara do moleque, não. Tem que pegar a cena pra ver. Na hora que você vê, você vai bater. Ah, agora, fatalmente, quando eu for rever o filme, eu vou procurar ele, né? É. Bater, valeu. Só complementando sobre os Goonies aí, recentemente assim, né, uns 2 anos, eu acho, saiu um livro com a história dos Goonies. É a mesma história do filme. Foi a edição de aniversário, acho que de 20 anos. Aniversário. Eu comprei esse livro e ela vem com o mapa que eles usam no filme. Cara, isso é muito nostálgico, cara. É muito legal. É uma boa leitura? Sim, a leitura é a história do filme, só que ele coloca alguns detalhes a mais. E tem uma cena ou outra que aconteceu um pouquinho diferente no livro. Mas a leitura, ela é gostosa de se ler, sabe? Ela não é a chata, arrastada. A aventura do filme, cara. Porque nesse caso, o filme veio do livro, não é isso? Ou existia um livro, os Goonies, e foi criado... Não. Eles tinham um roteiro... O Spielberg criou a história lá e fez o filme... Puta, isso aí tá no comecinho do livro, no prefácio lá, eles comentam... Se eu não me engano, foi meio que escrito em paralelo. Não foi assim, saiu o filme, vamos escrever o livro, ou saiu o livro, vamos fazer o filme. Foi mais ou menos em paralelo isso daí. Sabe, não foi um derivado tipo, do outro. Tipo, eles foram escrevendo o livro pra fazer o roteiro. É, foi mais ou menos isso. Cara, vou fazer Tanto é que a história é muito igual, é muito igual. Vou fazer um enquete bem rápido aqui pra não arrastar e cada um dar sua opinião bem rápido aqui. Vou tomar as rédeas um pouquinho só. Merecia? Alguém é a favor ou acha que merecia um remake? Cara, remake eu acho que não, mas assim, se quiserem fazer uma... Isso aí é uma ideia antiga já, fazer uma continuação desse filme com os mesmos atores e de repente os protagonistas do novo filme serem os filhos dele, sabe, um esquema de legado assim, eu sou completamente a favor. Mas não mexa na obra primária, é a minha opinião. Eu não tinha essa opinião que você deu aí, porque assim, não tinha pensado por esse ângulo. Já até ouvi alguém comentando isso uma vez, mas não me veio na memória isso agora. Mas eu também sou a favor, cara. Assim, não põe o amo. Larga, deixa quieto. Exatamente. É, passa de novo na Sessão da Tarde, passa no Tela Quente, põe no Netflix, mas não... Eu também acho que um remake não seria válido por causa do que o filme tem muito contexto da época, né, cara? Ele é muito filho da época dele. As crianças de hoje não tem essa dinâmica, não teria como fazer a mesma história hoje. Mas seria interessante, por exemplo, reunir o elenco original E tipo assim, e se os filhos deles hoje fossem viver uma aventura baseada nas histórias que os pais deles contam, o que que eles fariam, saca? Tendo à disposição internet, smartphone, saca? Acesso à informação em tudo quanto é canto e coisa e tal, o que que seria uma aventura pra eles, saca? O legal é isso, né, cara? Que assim, o filme deixou, entre aspas, essa ponta, que não pode, não precisa nem se chamar de ponta solta, né? Mas ele deixou essa brecha que pode ser bem explorada, né? Desde que caia nas mãos certas. Ou se não mexer também, tanto faz, né? É, o filme ele é fechado, né? Uhum. A história é bem fechada. Isso. Mas eles lutam por ficar naquele lugar, por manter aquela vila que é a casa deles, é o sonho deles ali, é a morada, é a toca, é o esconderijo Gune e tal, manter aquilo. E seria legal se eles crescessem ali e de repente tivessem seus filhos e uma história a partir daí. Seria um negócio bem legal. Eu também não sou afim do remake, não. Acho que não orna. Excelente. Não é válido. Excelente colocação, não orna. É. Não orna. Uma coisa que eu lembrei desse filme também é a trilha, né? A música, tema, né? É, da Cyndi Lauper. Cyndi Lauper, né? Muito massa a música. O nome da música aqui é The Goods Are Good Enough. Eu vou falar aqui correndo o risco de ser linchado, mas aí, foda-se. O cash não é meu, o Tim Blue que aguenta as pontas. Mas Cyndi Lauper é maior que Madonna. Não acho que você vai ser linchado, cara. É, eu também acho que não. É, cara. Não pela nossa geração, nossa época. Eu acho que eu compartilho com você isso também, saca, velho? Eu também acho que a Cyndi Lauper é melhorzinha do que a Madonna. Cara, não sei se melhor, mas a que a Madonna atravessou gerações, teve várias épocas diferentes, né? É, cara, pode é aquelas coisas inexplicáveis, né? Assim, porque se colocasse na época as duas, eu via, por exemplo, muita preferência pela Cyndi Lauper. Só que a gente chegou num momento, fez a curva, a Cyndi Lauper fez a curva e a Madonna seguiu. E rumo ao estrelato, né? Assim, sim, continuou subindo. Muito boa escolha aí, esse pão. Muito obrigado. Lembrando aí, pessoal, que nós estamos indicando os filmes que são válidos pra ver hoje, né? Então, tipo, se você pegar aí qualquer um desses que a gente falou e colocar pra ver... Ah, ele tem no Netflix, hein? É. Detalhe, tem no Netflix. Ah, não sabia que Goonies tinha no Netflix. Tem. Então, pô, todos eles altamente válidos de ver, né? E é essa a nossa premissa aqui, trazer filmes antigos que a gente sabe que são bons hoje, que dão pra ser visto, é possível ser revistos hoje, né? Com certeza. Então essa é a ideia. Bom, então, seguindo aqui, não vou usar o sorteio, porque agora não precisa de sorteio, porque só falta uma pessoa mesmo. Então eu não vou invocar os auditores e tudo mais. Mas o meu filme, para indicação aqui, não sei se vocês vão gostar ou não, mas ele é mais velho que a maioria, que os filmes de vocês. E aí eu tô falando de Enter the Dragon, do Bruce Lee. Qual é esse? É, exatamente. Operação Dragão. Nossa, é o que ele faz aquele movimento em câmera lenta da mão, não é? Eu não lembro se é nesse, Edu, mas eu acho que é. Esse, cara, é do Chuck Norris, não? Não, é do Chuck Norris. Eu tenho quase certeza que é. O que ele tá, que tem a cena da luta na casa de espelhos. Que ele tá esse mesmo. Uhum. Nossa, velho. Puta, essa cena da casa dos espelhos é foda, cara. Porra. Essa é foda. Ele tá lutando contra o cara que tem umas garras de Wolverine, assim, né? Isso. Que nada me tira da cabeça que foi daí que os caras criaram o Vega, né, cara? Então... Eu também acho, velho. É mesmo, hein, cara? Nada me tira da cabeça. Esses dias eu tava revendo esse filme, esses dias, sei lá, um ano e meio atrás, mais ou menos, né? Ah, 2 anos. Tempo. Achei que você ia falar tipo uns 10 anos atrás. Não, não. Eu resolvi assistir todos os filmes do Bruce Lee de novo. E esse é o último filme, né? Operação Dragão foi o último filme do Bruce Lee aí, né? E basicamente a história aí, né? Vocês já mencionaram a grande luta clássica da Sala dos Espelhos com o cara da garra. Mas tem a cena toda é o Bruce Lee é convidado a investigar, né? Na verdade, ele é um monge Shaolin e ele é contratado por uma organização secreta lá para investigar uma questão de tráfico de ópio, né? E o torneio de arte marcial, ele era um dos elementos que disfarçava esse tráfico, né? Uhum. Então, a ideia do Bruce Lee era ir lá, se infiltrar no torneio e também resgatar duas pessoas, que aqui eu não vou lembrar o nome. Ah, tá. Que é o jogador Hopper e o afro-americano Williams, né? O Hopper é um playboy, se a gente falar dele, vocês vão lembrar. É aquele cara, quem lembra do filme, é aquele cara que tá de kimono amarelo lá. Não sei se vocês vão lembrar. Ah, pode crer. Né? E o Hopper é aquele... O Hopper é o playboy, o kimono amarelo. Isso, isso mesmo. E o Williams é aquele jogador, né, famoso lá de tênis, né? Que tinha o cabelão Black Power e tudo mais. Não sei se vocês vão lembrar dele do filme. Cara, eu lembro dele no filme. Não lembro dele ser jogador de... Ele era jogador no filme ou ele era jogador... Não, acho que... Agora você me pegou, mas eu acho que ele é jogador de tênis mesmo, cara. Era jogador na vida real aqui, deixa eu ver. Cara, os filmes do Bruce Lee eu não consigo lembrar de questões da história, de roteiro e tal. Eu lembro de algumas lutas, de cenas, assim. Essa Operação Dragão é muito marcante pra mim. Inclusive a cena do Sr. Williams... Que é onde ele desobedece uma das regras lá do torneio, se não me engano, e sai à noite. Que não poderia sair à noite lá no vou chamar de acampamento, né? Lá onde eles estavam confinados. E aí ele sai à noite, nisso ele é morto durante a... Pode dar spoiler? Pode, claro. Pô, por favor. O filme é de 73, cara. É isso aí. O filme é de 73. Então, ele era jogador de tênis mesmo na vida real, tá? Tinha o cabelão Black Power lá e tudo. Eu já ouvi outras vezes, e o Tim Blue hoje falou também, não, você não mexe nesses filmes e tal, dentre eles, Operação Dragão, se não me engano, não é isso? Não. O bicho vai pegar. Não. O Grande Dragão Branco. Isso. Porque esse filme, assim como ele, trouxe, cara, como esse cara é velho, né? Eu não sei se ele já morreu hoje, né? Mas ele fez o Operação Dragão de 73, que é o Bo Liang. E depois ele era o vilão, cara, anos depois no filme do Dragão Branco, né, assim, É o Shang-Li? Bo Liang, o nome dele. O Shang-Li é o nome dele no Dragão Branco. No Dragão Branco. Isso, é o que fez o Shang-Li. Ah, eu sabia, velho. Na verdade, tá aqui na própria fonte aqui que ele era Bo Liang e ele interpretava Bolo mesmo. Eu lembro dele como Bolo mesmo no filme, né? Dragão Branco? Não, do Operação Dragão. Tá. Não, é o Shang-Li no Grande Dragão Branco. No Grande Dragão Branco, E ele já era pedreiro naquela época, né? Cara, o cara era muito grande. Em 73 ele já era... Não, o cara era um bloco, né, cara? Ele era grande demais. Então, interessante, né, cara? Porque o contraste com o Bruce Lee, né, cara? Porque o Bruce Lee também era um artista marcial, mas ele era mirradinho. Ele era bem definido e tal, firmão e tudo, mas magrinho. Enquanto o Bo Liang não, ele era tipo um estilo Zangief, né, cara? Ele era potolão mesmo já. Oh. Essa ideia também era, se eu não me engano, era parte também da filosofia do Bruce Lee, né? De que ele não precisava ser um cara grande, não sei o quê, mas ele queria ser um cara rápido, né? Ele queria usar a força em determinadas situações, mas ele queria, antes de tudo, ser uma pessoa rápida, né? Os filmes do Bruce Lee se confundiam muito entre ficção e realidade, né, cara? Assim... É lógico que algumas coisas não, mas a história dele em si era um filme, né? A história do Bruce Lee em si era um filme. Ele passou por disputas de rua na vida real. Sim. Alguém já viu o documentário dele? Já. O filme chama Dragon. Tem um filme também, né, que conta a história dele, chama Dragon. Tem um filme que é interpretado foi interpretado pelo filho dele, se não me engano, mas tem um documentário que conta toda essa história que o senhor tá falando aí. Mas esse filme aí mostra bem aquela premissa do, da China com vários lutadores, né? Todo mundo querendo ser campeão, treinamentos intensivos, né? E o torneio era questão de reunir todos os lutadores do mundo e tudo mais, né? Pra tentar achar o mais forte e tudo mais. E o filme tem uma dinâmica muito bacana, porque ele mostra o torneio realmente acontecendo e ao mesmo tempo Bruce Lee saindo nas caladas da noite pra investigar, né? Essa questão do tráfico e tudo mais, e pra tentar resolver essa situação, né? E pô, uma coisa meio triste aí desse filme é que esse filme foi lançado em 73 e o Bruce Lee tinha morrido, acho que uma semana ou duas semanas antes da estreia do filme. Foi da Operação Dragão? Caraca. Eu achei que era outro, que ele tinha morrido antes de ver não. O final, antes do lançamento, né? É, não, foi Operação Dragão. Operação Dragão, hein? Infelizmente. E essa morte dele é conturbada até hoje. Ah, né? É. Isso é discussões infinitas. Sabe uma coisa que acontecia muito na época, mas que hoje acho que seria quase que... Cara, hoje é impossível uma coisa dessa acontecer. Eu morava no interior, né? Eu ainda moro aqui próximo à capital, moro em Betim, próximo a Belo Horizonte, mas eu morava em Sete Lagoas. Sete Lagoas tinha dois cinemas na época. Era o Cine Rivelo, que era um cinema que passava os filmes... entre aspas, bem grandes, gigantescas, passava os lançamentos, né, que ia rodando o Brasil e chegando no interior depois de muito tempo, e o Cine Pepino. O Cine Pepino era o seguinte, ele passava ou filme maior, mais que 18, né, filme pornográfico mesmo, ou passava filme ou passava filme de arte marcial. Isso quando não fazia sessão dupla, entendeu? Tanto é que eu não sei se vocês lembram, cara, não sei se vocês lembram, eu ria muito. Porque vocês lembram do Sai de Baixo, o Ribamar falando em algumas cenas, ah, eu vou no cinema pra ser sexo e porrada, filme de sessão de sexo e porrada, eu lembrava disso, porque lá passava os filmes dessa forma. É, cara, porque fica um negócio meio estranho, né? Ah, onde você vai no sábado à noite? Ah, eu vou no Cine Pepino. Ah, não, Cine Pepino, aqui, regra de vida, cara, tipo Clube da Luta, você não falava que você ia no Cine Pepino. É, você não comenta a existência do Cine Pepino, saca? Puta que pariu. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o curioso era, esses filmes de luta, por exemplo, não eram lançamentos, cara, assim, não era... porque eu nasci em 72, até eu começar a ir no cinema já era 80 e cacetada. Aí você chegava lá na porta, hoje, Operação Dragão, e dava um público até considerável, cara. Era tipo uma sessão da tarde do cinema, entendeu? Cara. Eu lembro que tinha um outro lá que era o Tigre alguma coisa, um outro filme muito antigo, que ele passava uma vez por mês, ele tava em cartaz no cinema, entendeu? Mas dava um público, se colocasse filme de Bruce Lee na época, né, assim, filme... antigaço, no cinema e com ingresso, ainda tinha público pra ver aquele filme. Muito bem, então só pra me corrigir aí, na verdade, a história do filme, só pra finalizar e não deixar mal entendido, na verdade o Bruce Lee vai lá pra encontrar uma agente chinesa que foi infiltrada, né? Então ele vai pra tentar resgatar ela e investigar também. Então esse é o plot inicial do filme. O torneio de artes marcial é o centro do negócio, né? Ele vai pra participar do torneio também. Então... Agora a gente falou das coisas boas, né? Coisas que representam e que, dá, que a gente consegue ver até hoje, mas vamos passar para as partes não tão boas. Agora as coisas ficam boas. Agora fodeu, agora o nível desce, cara. Ai, ai, ai, vamos colocar o cinto de segurança aí, porque a queda é longa, viu? A queda é longa, paraquedas, sei lá, qualquer coisa. Enfim, é como eu diz vou seguir a ordem. Como diz a popozuda lá, né? Agora é só tiro, porrada e bomba. Nossa, sério. Pra você ter feito uma associação da Valesca Popozuda com essa parte do cast, é porque o negócio vai descer, o nível vai descer muito pra baixo do inferno. Caraca, é... vai tá descer. Vendo, né? Agora até as referências têm que ser toscas. Vai descer. Caraca. Até o chão. Tosca não, não desce nem até o chão, desce até o subsolo. É, vai pra baixo do inferno agora. Caraca, meu Deus. Enfim, eu vou seguir a ordem do sorteio auditado aí, né? Já que já foi auditado mesmo, tá? Totalmente verídico. Então, Edu, você pode começar, por favor, com a primeira pedreira já? Não é, cara. Então, em off-topic aqui, eu tinha levantado duas sugestões aí de filmes bomba pra falar, porque os filmes são bombas mesmo. Mas aí eu tava dando uma olhada na lista do Sr. Zupo e achei um filme que foi a bomba, tipo, a decepção da minha vida, saca? Meu Deus, cara, meu Deus. Caraca, o medo já vem crescente, já. Ó, depois de dois filmes sensacionais, geniais, que não tem o que você, pelo menos na época em que eu vi, não tinha o que você pegar e falar que era ruim, que eu vi o segundo, inclusive, no hype, quando saiu o VHS, eu fui na locadora, fiquei lá esperando a fita, tava emprestada, né, fiquei esperando a fita chegar pra alugar. Fiquei lá horas esperando o cara devolver, pra não poder pegar o 2. Quando saiu o 3, eu fiquei no mesmo hype. E falei, meu Deus, vai ser aquele filme tal, mas é um lixo. Que é o Tartarugas Ninja 3. Caraca. Cara, deixa eu lembrar disso aí. Filme de merda. Saca, velho? Enquanto o primeiro e o segundo foram ali fiéis à animação que tinha dos anos 90 e coisa e tal. Inclusive com você ter direito àquelas piadinhas, aqueles efeitos clássicos, o Destruidor aparecendo nos dois e tudo mais. Poxa, veio três, você pensa, pô, sei lá, agora vai aparecer o Rocksteady e o Bebop que não apareceram. Né, já que o Toca e o Hazard depois apareceram no desenho, depois de aparecerem no filme. Ou então, sei lá, vai aparecer o Krang, né? Você já tava nas altas expectativas, velho, de coisas a mais que o desenho. Quando você vai ver o filme, tá a April, uma atriz já diferente dos outros dois filmes, vai numa loja de um antiquário, compra uma lanterna chinesa. Beleza, aí reúne lá as tartarugas com a April, vai comer pizza, não sei o quê. Não me lembro que é das quantas que acontece lá. A April vai parar no passado. Nossa, velho. Aí ela vai parar na China, no Japão feudal. Aí o que que acontece? As tartarugas pegam, usam o negócio lá da lanterna mística lá, não sei o quê, e vai parar no Japão feudal. Lá no Japão feudal, as tartarugas são confundidas com quatro guerreiros que estão escritos lá num manuscrito, lá num pergaminho, que são de uma lenda, que vão vir pra destruir o imperador maligno, que não sei o que é das quantas, aquele clichê todo, né? E tal, e as tartarugas vão lá e resolvem ficar no passado lá pra lutar contra o imperador, pra salvar o passado, e consequentemente salvar a April, que por acaso tá presa justamente com esse cara, saca? E, cara, você vai ver o filme e você pensa, poxa, vai ser aquele filme legal, né, cara? Cenas de luta boas. Não tem. Só tem, acho que, duas ou três cenas de luta o filme inteiro. O resto é só falação. Você pensa, pô, cara, vai ter umas piadinhas, uns negócios legais. Cara, os caras estão no Japão feudal, não tem nada do desenho no negócio. Saca? O filme, assim, eu acho que ele é ruim pelo fato dele ser muito diferente dos outros dois, saca? De não dar uma sequência no que os outros dois pegaram e fazer uma história totalmente diferente, tudo diferente e coisa e tal. Eu achei o filme muito ruim, muito tosco. Nossa, agora você falou do Japão e tudo mais, ele é bem errado, né? Nossa senhora! Ele é errado com força. Cara, mano, vocês querem lembrar do filme? Toma aí, ó. Tem o filme inteiro do português lá no YouTube, velho. Cara, eu sou tão nesse ponto aí, assim, eu não posso nem opinar, cara, porque foi uma história que desde o começo, o pessoal vai me odiar de novo, ou vai me odiar pela primeira vez, se não odiou aquela, que não me pegou nunca, entendeu? Eu, desde a primeira vez, desde o primeiro contato que eu tive com o Tartaruga Ninja, eu falei assim, talvez porque você gostei, fosse um pouquinho mais velho, sei lá, talvez. Pode ser, pode ser. Eu não tô te zoando, não. Não, assim, sim. Porque, assim, Sabe o que acontece? Eu lembro de ter visto lá os primeiros e curti, cara. Mas acho que pela pegada do desenho que passava na Globo, você gostava, tá? Era criança, você tinha menos filtros, né, cara? Mas não, e o outro, acho que o Edu trouxe uma coisa importante aí. O filme 1 e o filme 2, eles não são ruins. Então, o terceiro é realmente é o que pega. O 1 e o 2, eles até são ok, sabe? Mas o terceiro, ele sai do contexto, ele fica complicado. Ele é muito estragado, velho. Mas enfim, senhora, você ia falar alguma coisa. Não, só em minha defesa, assim, bem rapidinho, assim, porque eu não, apesar da idade, igual hoje, por exemplo, algumas coisas ainda me atraem, novas ou antigas, entendeu? Assim, se sair uma vou chamar de uma fábula, por exemplo, uma história com personagens fantásticos, bacana, tanto é que, assim, hoje em dia eu assisto mais animação do que filme mesmo, entendeu? É, de Os Incríveis, a Up, a Frozen, que seja, entendeu? Eu assisto mais animação do que filme. Mas não me pegou mesmo, não, assim. Mas acho que é, sei lá, sempre fui rabugento desde novo mesmo, aí pode ser isso também. É, mas a gente tinha muito... Aí eu acho que eu vou falar por mim, pelo Zupan e pelo Eduardo, a gente tinha, além da questão do desenho, a gente tinha os jogos do Tartarugas. Sim. Puta, é mesmo, tinha os jogos, cara. Então, e os jogos eram divertidos, todos eles. Então, quando você via uma mídia do Tartarugas, você pensava, caraca, meu Deus do céu. Então, a gente já ficava numa expectativa meio. Bom, enfim, mas eu lembro deles vestidos de samurai. Quando Isso. Você falou do samurai, cara, pra mim foi a referência mais tosca. Eu lembrei de toda a tosquice do filme. É, eu tô passando o filme aqui, pulando partes em... De trechos aqui no filme do YouTube. Eu vou deixar. O Tim Blue vai pôr o link no. Só pra desgraça de vocês, o Tim Blue vai colocar o link no post, cara. É ruim o filme, cara. Puta que pariu. Não tem. As cenas são péssimas, cara. Você vai pulando pra ver se tem uma cena mais legal na frente, uma luta, uma coisa. Não tem nada, não, cara. Tem, é muito, cara. Ruim, velho. Horrível. Cara, mesmo eu não assistindo e não gostando, igual eu citei, mas eu tenho que fazer uma observação. É o grande risco de um filme que começa a seguir sequências e ter sucesso no 1, no 2, uma hora os caras vão errar a mão, porque é o seguinte, às vezes o filme não tá continuando por ter material pra continuar, não sei se seria o caso ou não, mas às vezes, né, ele está continuando pura e simplesmente por conta dos sucessos anteriores. Ah, nós temos que fazer outro Tartaruga Ninja, ou nós temos que fazer outro filme da sequência tal, porque isso já aconteceu várias vezes no cinema, na história do cinema, né? Olha, Transformers é um exemplo claro, recente aí. A história acabou, mas nós vamos fazer um outro aí com outros personagens aí, porque tá vendendo. Ah, vários exemplos. Exterminador do Futuro também, podia muito bem ter parado no 2, cara. Máquina Mortífera, Duro de Matar, sempre vai ter um que a mão tá errada. É, sempre vai. No caso dos Tartarugas, é foi essa bomba aí, ó. É, então é realmente... É uma ótima escolha aí, Edu. Uma péssima escolha. Uma né? Péssima escolha nesse caso, né? Puta vida, cara. Que lembranças ruins desse filme, cara. Compartilho todas com ela. Tenho todas pesadelos com, você, com ele aí, faz favor. Bem dessa. Bom, pessoal, eu vou mudar um pouco a nossa ordem aqui. E vou mudar porque o sorteio que eu fiz agora aqui indicou que era pra mudar. Então. Você rolou um D6 aí e achou que era pra mudar, né? Rolou um D6, caiu 7. É tipo isso. Então eu vou puxar aqui o nosso amigo Zupão. Zupão, o que, que você traz de perdição do mundo cinematográfico? Ai, cara, vamos lá. Mais ou menos como você fez no outro cast, ô Spider. Quando saiu, no caso lá, saiu o Superman, você quis ver os antigos, né, e teve uma puta decepção, né? Pois bem, o filme que eu vou citar aqui é o seguinte, é o De Volta ao Planeta dos Macacos, de 1970. Saída, sigo tá sabendo, não. esse é o segundo da série, que foram 5 na época. Só que tem umas peculiaridades aqui. A exemplo do que você fez, eu fui assistir os filmes do Planeta dos Macacos, os antigos, os clássicos, um pouquinho antes de assistir a refilmagem que saiu no cinema aí, há uns anos atrás aí. O primeiro filme, que chama O Planeta dos Macacos mesmo, ele é de 68 e é com o Charlton Heston. É muito bom esse filme, cara. É muito legal, é muito bom. Ele é datado pelos efeitos e tal, mas assim, o filme é bom, a atuação dele é muito boa, é muito bacana. Agora, essa sequência aqui é de doer na alma, velho. É de doer na alma, cara. Eu não sei se vocês assistiram, se de repente lembra alguma coisa. Então, eu vou falar uma coisa aqui que não sei se é uma heresia ou não. Talvez o Eduardo me mate, talvez você me mate. Mas eita. Eu, o senhor A provavelmente vai me matar junto. Mas eu nunca assisti nenhum filme da série Planeta dos Macacos. Nem dos novos? Nem nada, dos novos nada. E nem dos antigos, cara. Então, cara, infelizmente... Mas assim, assiste o primeiro de 68 com o Charlton Heston, Planeta dos Macacos. Depois, se quiser, você pula esse 2 aqui e assiste os outros 2 na sequência. Aqui você não vai perder nada, cara. Porra, o troço é ruim mesmo, então. É, então, seguindo a linha do terrorismo aqui, esse filme é o seguinte. Na primeira história lá, o Charlton Heston, ele é um cientista, tem uma equipe que ele viaja pelo espaço... Pega uma fenda temporal, cai num planeta que é dominado por macacos lá. Beleza. Nesse filme aqui, um outro cientista viaja pelo espaço também tentando resgatar a nave do primeiro filme, da primeira missão. A nave do pessoal desse segundo filme atravessa a mesma fenda temporal que eles atravessaram no primeiro filme e cai no mesmo planeta. Só que eles resolvem... Tem uma tal de uma zona proibida nesse planeta dos macacos. Que ninguém... É proibido chegar nesse lugar aí. Ninguém vai pra lá. E esse cara, esse cientista que vai atrás do personagem lá do Charlton Heston, ele resolve justamente explorar essa área proibida aí. E ele acaba descobrindo uma raça de seres humanos alienígenas, entre aspas, que se comunica por telepatia, velho. Ó, eu não conheço o filme, tá? Mas eu lembro que a gente fez um Machine Assist, que o filme começa justamente assim. Que os caras resolvem ir no asteroide lá, acham uma forma de vida alienígena e tudo começa. Né? Não é que... Não. Eu lembro igualzinho do filme. Foda, cara. Mas assim, a pior parte não veio ainda, cara. Esse planeta aí é dominado pelos macacos, aí tem a história que o pessoal conhece ou pelos filmes antigos ou pelos novos. E nessa área proibida aí, no submundo, eles ficam no subterrâneo, assim. Eles não podem ter contato com o Sol, eu não me lembro porquê. E o pior de tudo, cara, eles adoram uma bomba atômica, velho. What the fuck, mano? Adoram no sentido de Deus mesmo, sabe? Ele presta culto pra essa bomba atômica, tem cânticos e tal... Isso não tem nada a ver com a história, não contribui em nada, cara, sabe, desvirtua completamente, puta que pariu, velho, não dá. Eu tive o mesmo sentimento que você teve, Spider, quando você assistiu o Superman 2 lá, cara, assim, tive vontade de morrer quando vi esse filme, cara, puta que pariu, fiquei com medo de assistir os outros, que tem 3 outros na sequência aí. Mas enfim, então o segundo então é uma bomba porque força a barra em vários sentidos. Sim, cara, sim. Se alguém quiser assistir os filmes antigos, porque vale a pena assistir os antigos pela história, pula o segundo, pelo amor de Deus. De Volta ao Planeta dos Macacos, de 1970. Pula esse filme. Pula. Massa. Não dá. Massa. Bom, então beleza. Esse realmente é antigo, hein? É mais antigo que o meu, que eu recomendei lá do lado bom, hein? 1970, pô. É, esse aqui é de 70. Massa. Boa indicação, Zupão. Valeu. Só uma pergunta. Boa ou não, né? Você recomenda ver esses da sequência nova que eles fizeram, as refilmagens? Sim. É um pouquinho diferente a história da evolução do César, né? Os filmes novos. Mas ele, assim, pelo menos me parece que tá seguindo uma coerência legal. Eu gostei dos filmes novos. Eu achei a história interessante, cara. Independente dela ser diferente da antiga, eu gostei, assim, de algumas tramóias do filme, eu achei bacana. Dos novos, tá falando? Dos novos, né? Os novos, até os novos são bons, agora os antigos eu não me lembro de ter assistido. Eu não sei, tinha série? Cara, tem muita coisa com Ilha dos Macacos. Tinha série, uma sim. série, sim. Tinha uma série acho, velha. É, eu acho que eu cheguei a assistir alguns episódios da série nos domingos no SBT. Não, a série eu não conheço. Uma coisa que eu tenho desses filmes antigos e tal, desse negócio, é o carro que eles usavam naquele cenário meio desértico, assim, meio vermelho. Aí tinha um carro que ele era quadradinho, assim, com a frente inclinadinha, meio triangular, assim, achatadinho, parecendo meio que um tanque com rodinha. Mas isso na série, Du? Eu não sei se era na série, se era no filme. Era no Planeta dos Macacos. Porque no filme só tem as naves, né? Nos primeiros filmes mostram as naves. E a parte do filme que mostra na Terra, no nosso tempo, assim, é normal. Veículo normal, coisa de guerra, os carros normais, assim, não tem algo bizarro assim. Então deve ser na série. Deve ter sido na série. Então beleza. Então, obrigado pela indicação, aí, Zupão. Mensagem, pulo 2. É isso. É isso aí, pulo o segundo filme. Descarta. Considera ele como não da história original. É, não canônico. Não canônico, isso mesmo. Muito bem. Então, vamos aqui agora chamar o nosso convidado para vamos ver que baixaria ou que não recomendação ele vai apontar. Que baixaria? Diga lá, senhora, o que você traz para nós? Cara, eu tava revirando meus arquivos e minhas memórias aqui para tentar lembrar um filme ruim, que a memória já não ajuda muito, e como eu já mencionei antes, nunca fui tão apaixonado assim pela arte do cinema. Assisti muito durante uma época, mas não era assim, era uma mera diversão, não era uma paixão. Mas aí, dentre eles, cara, achei um filme aqui de 84 que criou expectativa, talvez pela forma como era vendida, aquela questão das cenas mais tops sendo mostradas nos trailers ou nas propagandas. O filme é Splash. Alguém já ouviu falar? Splash, nossa, uma sereia em minha vida? Nossa senhora... Sim, cara, sim. Agora você só falar que não pode falar desse filme também. Não, à vontade. De uma cena desse filme, pode xingar. Cara. Pode falar, cara, mas ele é doído também. Cara, assim, criou-se uma expectativa por conta da talvez até do, apesar de estreante da... Nossa, do Tom Hanks, né? E fiquei esperando um pouco do filme, fiquei esperando um filme decente, pelo menos. Mas é um filme tão chato, tão sem sal, tão sem graça e com efeitos tão esdrúxulos, né? Que é a sereia, no caso, que ele pode, se não ganhou, ele merecia um framboesa de ouro e com louvor, né? Nossa, cara, a sereia, se você comprasse um peixe na feira no meio de semana e fizesse com chroma key, acho que seria melhor. Cara, eu tô com uma tela aberta aqui, eu tô achando que eu tava exagerando, que eu escolhi o filme mais ou menos, mas se essa informação estiver correta, orçamento, 69 milhões, ganhou até uma grana. Eu achei que era 69, mas era 69 milhões. Não, em porcentagem foi bem pra cacete, foi um puta sucesso. Então. Mas é aquela questão do filme antigo, cara, é aquela questão dos filmes de 80, de 90 pra baixo. A informação não chegava como chega hoje, né? Era tudo mais lento. Era tudo, assim, pra você descobrir que o filme era ruim, você tinha que realmente assistir. Não tinha pré-estreia. E se tivesse pré-estreia, era pra um público muito fechado, que dificilmente vazaria. Ou que seria de um comentário de um real crítico de cinema, que a maioria cagava porque um cara desse falava, porque eles criticavam filmes que pra nós seriam filmes bons, entendeu? Se você pegar alguns filmes que a gente foi apaixonado por ele na época, eles foram um fracasso de crítica. Mas às vezes foi sucesso de público e de bilheteria. De bilheteria. Mas esse filme é muito ruim, cara. E ele passou bem na Globo também, né? Eu lembro... Ah, sim. Ele é bem constante na listinha aqui, cara, da Sessão da Tarde aqui. Eu não lembro exatamente a história do filme. Cara... Não, pra que lembrar também? Não preciso de lembrar também. Mas eu não lembro, eu lembro da sereia, lembro do ator principal. Eu sei que mais. A sereia salva a vida dele, do isso, do ator. Ela salvava a vida dele, né? De uma piscina, de um aquário, não lembro, uma coisa assim, né? E acho que ela se apaixona por ele, acho que é ela que se apaixona por ele e vai atrás dele. Aí eu não sei no desenrolar como é que ele descobre que ele é uma sereia, mas ele descobre, né? E depois acho que ele fica tentando escondê-la, inclusive, do público, uma coisa assim. Cara, o que eu tenho na minha cabeça é uma cena, eu acredito nesse filme, que é, ela chega a ter uma forma humana, né? Quando ela não tá no mar nem nada. Isso. E aí acho que em determinado ponto, não sei se ela vai pro banheiro, se molha sem querer, alguma coisa assim, ela vira uma sereia. E alguém tá tentando entrar no banheiro, se ela tá muito tempo lá, e ela tá se matando lá, correndo, se enxugando pra ver se consegue transformar em humano de novo pra pessoa não descobrir. Eu tenho uma cena, essa ceninha aí gravada na cabeça aí, cara. Mas é só. Cara, só mas assim, a história do filme é tão sem lógica que assim... Ou então eu que sou tão exigente que o simples fato dela se molhar, né? Tanto é que acho que tem uma cena lá que o vou chamar de vilão do filme, o cara que quer pegá-la de qualquer jeito, eu acho que ele joga água nela pra ela transformar. Se transformar? Precisa pra ela se transformar, eu acho que é isso, sim. Cara, muito ruim. E eu tava confundindo, mas o ator principal desse filme é o Tom Hanks, né? É o Tom Hanks. Que dor, né, cara? Eu não sei se você tinha falado isso e eu não prestei atenção, mas que dor no coração, né? Ah, eu até comentei que criou uma expectativa por quando ele... Eu não lembro se foi... O que ele fez de primeiro que chamou a atenção do público. Mas esse filme já foi usado o nome dele, né? É, como chamativo com Tom Hanks. E era uma grande decepção. Ó, minha pesquisa rápida... Mas na época o Tom Hanks ainda não era o Tom Hanks, não era? Cara, aí é que é uma coisa que acontecia muito nos anos 80. É, por exemplo, o cara lançava esse filme, ou ele tinha esse filme na gaveta, ou ele tinha esse filme como fracasso, e aí o cara lançava um sucesso, entendeu? O cara estourava em bilheteria. E aí depois vinham os filmes sendo ressurgindo, os caras desengavetando os filmes e falando sucesso com fulano de tal, do filme tal, entendeu? Pra vender aquele ali que talvez tava encalhado. Isso era muito comum. Pra pegar carona. É. Mas, ó, contribuindo com a bomba que você tá falando aí, eu não lembro, tá, do filme, mas eu lembro que ele era bem fraquinho. Por isso que eu perguntei da história, pra tentar me avivar um pouco a memória. Mas uma coisa que eu vi na pesquisa rápida aqui de internet é assim, antes do Tom Hanks aceitar esse papel, ele foi oferecido pro John Travolta, pro Bill Murray, pro Dudley Moore e pro Michael Keaton. Ou seja... Então, ele foi recusado por 4 atores. Era um papel de merda mesmo, né, cara? aí, não obstante, veja só, quem que recusaram os papéis da sereia? A Tatum O'Neill, que eu não lembro quem é, a Michelle Pfeiffer, a Julia Louis-Dreyfus, a Melanie Griffith, a Diane Lane, a Kathleen Turner e a Sharon Stone, cara. É. Ou seja, não era nem pra ter saído o filme, né, cara? Eu acho que o pessoal tinha que pensar assim, né? Quem que recusou esse papel? Fulano. Ah, não, então não vou mexer, não. Deixa quieto. Eles tiveram um bom motivo, né, cara? Se fulano recusou, deixa quieto. Em termos de ordem, esse tá em terceiro lugar na carreira do Tom Hanks. É o terceiro filme dele aqui, pelo menos na ordem aqui. Que ele fez Trilha de Corpos, Labirintos e Monstros... é o quarto, porque ele teve 2 em 84. A Última Festa de Solteiro e depois veio esse Splash. Ele realmente não era conhecido. Ah, é. Mas eu me lembro desse uso do nome, provavelmente porque ele lançou algum depois, e talvez até nas reprises de Sessão da Tarde eles usaram o nome desse filme pra alavancar esse aí. Então, vou eu aqui encerrar a nossa cruzada de filmes ruins, né? Eu vou pegar um pouco na explicação do Edu aí. E antes disso, obrigado, senhora, pela péssima indicação. Né? Mas eu vou pegar carona aqui na explicação do Edu para anunciar meu filme. Eu também teve um filme que gerou muita expectativa na época, porque o primeiro foi realmente muito bom. O segundo foi melhor que o primeiro. E o terceiro foi uma queda livre do cara pular drogado do avião. Caraca. Não, pular drogado às escuras e realmente assim, cair pra... Sem paraquedas. Sem paraquedas, né? Sem paraquedas. Rumo à morte. Consciente e completa. Que é Batman Forever. Esse aí é o do, do Schwarzenegger, do Mr. Freeze? Não, cara, esse é aquele do... Não. Que tem o Jim Carrey. É ele mesmo. Do Charada. Não, o Batman Eternamente é o do Charada e do Duas Caras. Então, Tommy Lee esse Jones. Esse mesmo. Esse mesmo. Meu Deus. Esse mesmo. E, assim... Ai, cara, esse filme ele é tão errado, cara. Ele é errado com vigor, porque... A começar por Batman Mills. Armadura com Batman Mamilos. Já começa, cara. Aí. Caraca, deixa eu ver. Não lembro disso aí, não. Cara, esse filme é uma das coisas que o Edu lembrou, né? Os Batman Mamilos. Mas o figurino, no geral, ele é horrível, cara. Horrível. De tudo. A armadura do Batman é péssima. A do Robin é péssima. A maquiagem é horrível, do Duas Caras. As roupas são horríveis. Os personagens são muito fora de contexto. São muito enquanto o 1 e o 2, né, tem aquele clima sombrio, aquele clima dark que o Tim Burton colocou, o Eternamente é carnavalesco. Isso mesmo, Edu. O Charada, ele não é aquele personagem enigmático. É galhofona, né, que vocês fazem. Nossa, cara, o Charada, ele parece um maníaco sádico, depravado, velho. O cara canta e dança. É meio que o Máscara da Morte da animação nova dos Cavaleiros do Zodíaco, saca? Caraca, é o mesmo distúrbio de personalidade que o cara tem. Ele é meio loucão, assim. E o Duas Caras é feliz, velho. Saca, hein? Ele é feliz, não dá pra entender. Em que versão da DC, em que terra paralela das 1 milhão de terras que eles já criaram, o Duas Caras é feliz. Saca, caraca, velho? É muito erro no filme, assim. Eu vi um documentário depois e tal e tudo, que a ideia do Joel Schumacher nesse filme, que é o diretor, né, do filme, a ideia dele era fazer com que o filme tivesse uma pegada mais voltada para a série dos anos 60. Mais, saca, uma homenagem ao Batman dos anos 60 e coisa e tal. Aquela coisa mais leve, não fosse aquela coisa dark do quadrinho, não sei o quê. Mas, nossa, velho, mesmo assim, eles erraram demais a mão. Cara, se foi isso, aí que ele errou mesmo. Porque, mim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem o nada. Batman, você tá falando do Batman da série dos anos 60, aquele classicão, não é isso? Isso, do Adam West. Cara, era preferível fazer um filme realmente galhofa, entendeu? Puxado pra uma comédia, que era o que aquela série passava mais do que a própria... O Batman não era um personagem obscuro naquela série, né? Isso. Ele era assim, a série era totalmente galhofona, cara, assim, até por uma questão de necessidade, eu não propiciava ter efeitos, não propiciava um monte de coisa. Mas o... Tanto é que aquele Coringa pode ser o Charada desse aí, né? Aquele Coringa da série, ele era bem caricato, ele chegava a ser engraçado, ele não passava muito do Coringa louco de hoje em dia. Eu acho que as personagens desse filme, principalmente o Duas Caras e o Charada, eles sofrem um pouco da... Eles quiseram transformar um pouco em Coringa, sabe? Porque os dois, toda hora, são felizes, vivem dando risada. O Charada, tudo bem, ele tem um sarcasmo, mas... Cara, igual o Edu falou, Duas Caras não faz sentido nenhum, cara. Porra, é o Tommy Lee Jones e Duas Caras, hein, meu? Então, essa é outra coisa, Zupão, que me incomoda, porque esse filme é uma seleção de ator violenta, cara. É, conhecido, cara. Mas aí cara, tá o erro, cara. Assim, não... Talvez eu não sei como é que se estude pra chegar a esses nomes, mas foram pegando nomes que eram bombados na época, né, cara? Jim Carrey, que era de sempre, comédia, né? assim. Sempre. É, Tommy Lee Jones, o próprio Val Kilmer, né? É Val Kilmer que é o Batman, não é isso? Val Kilmer, isso mesmo. que tava estourado na época também, mas assim, não era um cara pra ser Batman. E cada um não era pra ser. Por exemplo, o Jim Carrey não era pra ser Coringa, cara. Não, não. Não era pra ser Charada. Não. É, cara, eles estão totalmente errados ali, velho. Saca? Acho que tentaram vender o filme pelos atores, exatamente. Né, cara? Sei lá. É, exatamente, foi isso que fizeram. E assim, Nicole Kidman, que, pô, é lindíssima, mas nesse filme, cara, ela, a atuação dela é de doer, cara. É de doer. E assim, o carro do Batman é, parece um carro alegórico andando, cara. Sabe? Tipo, umas coisas balançando, sobrando, assim, sabe? É, sério, o filme é muito ruim. Eu lembro até... É, até hoje um amigo meu me lembrou, sempre lembra dessa frase, que a primeira frase do filme que tem o Alfred é a seguinte: o Alfred oferece um sanduíche pro Batman e o Batman fala assim: não, não precisa, eu vou passar no drive-thru. Sabe como? Tipo assim, com o Batmóvel, não, tá ligado, velho? É, caralho, tipo, velho. Não, velho. Sabe, umas coisas meio sem graça. E assim, a mudança, eu entendo que, sei lá, na época eles quiseram fazer uma transição do Batman mais sombrio pra um Batman mais, sei lá, mais divertido. Não sei que porra que eles pensavam. Mas, cara, eles erraram de um jeito como poucas vezes foi errado no cinema, cara. É impressionante. Realmente, esse Batman Miros aí é de lascar. Não é, velho? Olha isso, cara. Meu, isso é horrível, velho, horrível. Não, é doído demais, cara. Então, se um dia você aí, né, tiver a oportunidade de ver Batman Eternamente, você pegue o DVD e jogue frisbee com ele. Jogue no rio, pegue a caixa e se ela tiver servindo de apoio com alguma coisa, tire ela e jogue no lixo, porque nem pra apoio ela serve. Eu não sei quem vai entender. Não, joga o rótulo no lixo. Eu não sei quem vai entender essa aqui, mas pega o DVD e entregue pra mão amarela. Se alguém lembrar disso aí, deixa nos comentários. Putz, eu não lembro. Agora você... Foi longe. O amarelo que eu lembro é aquela piadinha da escola, né? Quem peidou tá com a mão amarela, né? Todo mundo preocupado. Depois o Blue decide se deixa ou se corta. Tinha o um quadro na MTV, até do. Acho que era o João Gordo que fazia, eu não sei se era se não era com o Marcos Mignon, que ele analisava um clipe, analisava um CD e entregava o CD pra mão amarela. Pra ela destruir o CD. Tinha um negócio assim, acho. Eu acho que é do João Gordo. Eu lembro disso vagamente. É, vagamente. Eu lembro vagamente também. Vagamente. Enfim, não vejo um Batman Eternamente. Não, por favor, se você quer manter a sua sanidade e ficar com os neurônios que funcionam, não vejo Batman Eternamente, mesmo. De posse disso, acho que a gente terminou a sessão baixaria aí agora. Então beleza, então vamos aqui para as despedidas e considerações finais. Vamos invocando primeiro o nosso querido Eduardo. Cara, foi muito bom aí relembrar desses ótimos filmes aí. Cara, que nostalgia. Alguns que, de fato, eu não pensava um bom tempinho, igual a Bala do Pistoleiro. Deu até vontade de ver de novo. E, né, pra nossa infelicidade, lembrar de algumas bombas aí também pra gente passar longe. Pô, show. Infelicidade pra nós e felicidade pros não ouvintes, é, cara. Né? Ainda... É, que vão evitar uma catástrofe. Ainda bem que não somos apenas nós que vamos sofrer com isso, né? Então, então tudo bem. Então é isso aí, cara. Teve muito bom, muito divertido. Foi bom relembrar. Obrigadão aí, senhora, pela participação. Eu que agradeço o convite. Parabéns aí, Spider, como host. Teve muito bacana. Excelente desenvoltura do Spider. Não é? Valeu, a gente tenta. Mas é que com os amigos apoiando fica mais fácil, né? É. E é isso aí, galera. Valeu, um beijo e um queijo. Valeu, Edu. Zupão! É isso aí, realmente, como o Edu falou, foi bem bacana gravar o cast, relembrar momentos memoráveis aí, filmes bacanas pra caramba. Inclusive na pesquisa que a gente faz pra lembrar, puxar uns filmes assim, cara, você sempre acaba pegando, lembrando de um filme, você fala, puta, esse filme aqui é legal, quero assistir de novo. Ah, esse filme aqui, nossa, que da hora. E esse outro? Tem uma lista gigante aqui, cara. Fora os que vocês indicaram. E vai estar na postagem aí um link para vocês verem aí todos os filmes que passaram na sessão da tarde nesses últimos 30 anos. Aí o link é bastante interessante, cara. É bem legal. Esse eu quero ver. Massa. Você pega, pode pegar o filme, abre a página, pega o filme que a gente citou aqui e dá uma busca, né, um Ctrl F lá no navegador. É, ele aparece ali as ocorrências. Você vai ver quantas vezes esse filme passou na Sessão da Tarde, cara. É bem interessante, é bem bacana. Que massa. Dá pra fazer um top 10, hein? Dá pra fazer um cast de um top 10. Os filmes, os 10 mais passados na Sessão da Tarde. É um cast de Sessão da Tarde. Fica a dica pro Tim Blue aí pra gente gravar um cast com esse tema aí. É isso aí, galera. Valeu, façam um favor pra vocês e não assistam esses filmes que a gente falou pra não assistir. E façam um favor pra vocês mesmos e assistam os filmes que a gente recomendou, porque realmente são bem bacanas aí. É isso aí, galera. Até a próxima. Valeu. Boa, abraços. Então vamos à despedida e considerações do nosso convidado. Senhora, por favor, despeça-se, considere e, por favor, faça aquele famoso e já esperado jabá. Bom, sempre um prazer participar do MachineCast, um pessoal que eu gosto muito, tenho muita simpatia pelo Team Blue e pela galera toda. Uma pena que ele e a Tiziana não estão aqui hoje, mas vai entrar todo mundo também, é complicado, né? Quem edita sabe a dificuldade que é que você conseguir, mesmo que você consiga reunir a galera toda, editar todo mundo. Quem precisar dos meus favores e quem tiver dúvidas sobre edição, quem quiser trocar ideia, pode me chamar, né? Eu tô deixando o Twitter ultimamente, porque é uma mídia mais rápida, até de você dar o endereço. Eu tô lá no senhor_a_, o S e o A maiúsculo, mas acho que se colocar tudo minúsculo lá também o Twitter já converte, senhor_a_. Certo, senhora, muito obrigado. Aliás, muito obrigado pela participação aí, adicionou bastante. Obrigado pelas indicações, as boas e as ruins também. Então é isso, pessoal, eu não tenho mais nenhuma consideração, a não ser que reforçar aí realmente que esses filmes que a gente recomendou como bons, vale a pena investir. Eu creio que muita gente aí, alguns não conhece ou nunca ouviu falar dos filmes, e são filmes realmente bons, clássicos, que valem a pena ser vistos até hoje. Ok? Então, eu vou ficando por aqui. Eu não vou nem falar aquela fase do Team Blue, porque ela é do Team Blue. Então, obviamente, vão ter off-topics na sequência aí. E... cara, tinha que fazer um draminha básico agora e faz, né? Vocês riem, né? Vocês riem, seus miseráveis, né? Mas fiquem na sequência aí, então, com a leitura de e-mails e comentários. E os tão esperados e aguardados e exaltados e lisonjeiros off-topics. Certo, pessoal? É isso aí, até o próximo episódio. Até mais. Make it alone. Leitura de e-mails e comentários. Comente no site ou mande seu e-mail para contato@machinecast.com.br. Fala pessoal, bom, o episódio ficou enorme, né? Eu não tô aí pra cuidar dessa rapaziada, né? Eles soltam a voz. Isso que a tesoura pegou, hein? Mas então, a leitura de e-mail está no post. Tem um linkzinho lá para você ouvir a leitura de e-mail, ok? E tem muito e-mail, certo? Abraço! Off Topic. Quem que é o Darth Vader? Darth Vader? É, deve ser o Spider. Tem um assim. Ah, sou de... bem... Veja aí se tá melhor, senhor A, porque meu microfone é meio tenso mesmo. Melhorou? Tá mais silencioso. Tá, qualquer coisa eu deixo no mudo aqui, senão vai ficar foda mesmo. É o que eu mais ouço muitas vezes. Ah, não sou eu que vou editar mesmo? Tanto faz. Uhum. Puta aí. Não, mas o meu sempre é complicado, cara. Ele sempre dá problema. Cara, eu moro numa região aqui que eu tava com medo de gravar. Falei isso ontem com o Renan do Na Trilha, que me chamou pra gravar. Vou falar com vocês também. Se fosse um pouquinho mais cedo, acho que não dava pra gravar. Por conta de cigarras. Dá pra acreditar? Caraca. Ô, louco. Cara, assim, aquilo é um ruído, cara, assim, que... Quem é ventilador pra fazer barulho igual aquele negócio? É verdade. O Tim Blue me coloca numas frias aí, você já viu, né? Tô perdido. Não é? Ele só virou e falou assim, ah, cara, eu não vou poder gravar e tudo, vou precisar de ti. Eu falei, beleza. Aí eu peguei e falei assim, terça-feira então vai ser qual pauta? Aí ele virou, ah, eu tô olhando aqui ainda, não decidi não, mas o host vai ser o Spider. Eu falei, uai, você não tinha pedido isso. Não, vou fazer um teste com o Spider, não sei o que. Eu imaginei, pô, o Spider pediu pra ficar de host, né? Nada. Caraca, foi na geladeira mesmo, na fria mesmo. Assim. Tô fazendo isso pela amizade do povo aí. Você tem costume, ô Spider, de hostear ou... Ah, eu não sei, cara, vai ser a primeira vez que eu vou hostear. Então não tem costume. Não, pode ser uma porcaria e pode ser uma porcaria maior ainda, então vamos ver. Vai ser o debut. Não, eu falo assim, que às vezes a gente fica inseguro, né, por conta de primeira vez. Mas acho que é tranquilo, cara. É. Aquele bate-papo de sempre, se usa. Mas que primeira vez que a gente não fica inseguro, né, velho? Então. Ah, qualquer coisa vocês vão me ajudando aí, não dá nada. O máximo que vai acontecer é vocês vão dar mais risada que normal. Então. Ah, então já valeu. Cara, eu tô com uma dor de cabeça da metade do cast pra frente, me deu uma dor de cabeça que vocês não fazem ideia, cara. É o filme ruim, cara. Isso aí é problema, cara. Filme ruim. Pode ser, cara. Puta vida. Galera, eu vou agradecer. Muito obrigado pela confiança e pelo convite. Deixa eu ali buscar, que eu tive que botar a família pra fora de casa pra gravar. Complicado. Valeu, senhor A. Obrigado. Valeu, senhor. Eu agradeço. Valeu. Até mais, gente. Até mais. Esse MachineCast foi um oferecimento Cherry Play Store. Sua solução em cartões pré-pagos e jogos digitais.